panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock ou jogando pedra na vidra. As panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Noite escura, a cidade dorme no engano. A galera junta na esquina sem plano. Fumaça sobe enquanto gritamos no alto. Panela do rock sempre errado mais alto. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. Essa vida sem cachaça não tem graça. Levanta um brinde pros loucos e errados. Seu juízo esquece, não queremos amarrados. Na batida do som a verdade é dita. A gente se encontra na rua esquecida. Na calçada bambanda faz o som rolar. Garrafas vazias, o sonho a embalar. Cada acorde um grito sem pedir perdão. Na panela do rock a gente não tem razão. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. Essa vida sem cachaça não tem graça. Cachaça não tem graça. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. Essa vida sem cachaça não tem graça. E aí galera, estamos de volta aí com o Panela do Rock. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos aí com aquele programa aqui. Tanto alegra suas tardes, suas manhãs, suas noites. E onde você estiver nos ouvindo, um abração para você. Para voltar a esse programa, nós selecionamos aqui um vídeo do Casa Gastão, onde ele apresenta 25 sons obscuros aí do ano de 1975. Portanto, fazendo 50 anos. Agora em 2025. Então, para começar, vamos de Moxie do Canadá, né? Moxie, BTO, Beck Montana, Overdrive e Marroquin Rush. Para começar esse panela do rock, voltando em grande estilo aí. Sons que estão completando 50 anos em 2025. Se liga. Bora então para o segundo bloco aqui desse especial. Bandas obscuras que lançaram álbuns há 50 anos atrás, em 1975. Sugestão lá do Casa Gastão. Para esse bloco nós temos The Tubes, né? Dictators, Journey, fase pré-Steve Perry, Backstreet Crawler, banda que precursora do Bad Company, de Paul Kossoff nas guitarras, e Gary White. Beleza? Vamos nessa aí. Daqui a pouco eu mando aqueles abraços pra galera que sempre acompanha o Panela do Rock. This is 11. We're rolling. I know. going out west where I belong. Where the days are short and the nights are long. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I walk and I walk and I run and I run and I fly and I fly and I boogaloo and I boogaloo. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Oh, well, I'm going out west down on the coast. Well, the girls are frisky and old Frisco. Yeah, pretty little chick, man, wherever I go. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I'm mouse. And I'm mouse. And I'm robot. And I'm robot. And I twist. And I twist. And I shift my Koopa. And I walk. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Well, thank you.

Vamos então para o terceiro bloco aqui. Antes, mandar um abraço para a galera que curte o Panela do Rock. Pessoal de Feira de Santana, lá do Visgueira. Geilson, Fabrício, Clay, Bingo, Rogério, Tonelada. Turma toda lá, Visgueira Rock Bar em Feira de Santana. O Caveirão Rock Bar lá em BH, do meu amigo Rafa. O Davi Salomão, o Jaelson lá em São Paulo, o professor Roberto também. A galera do Sul. Jorge Torino, Miro Chayenne, Alemão, o pessoal da Putz Grila, sempre aí na sexta-feira ligado no Panela do Rock. A Rota 220, né, nossos parceiros, Vivi, Paulo Chuim, Gucci e Zé Júlio, sempre na escuta aí também, parceiros de longa data. Os amigos de feira também, ainda esqueci aqui de John e Família Shaw, Bira, Angel, Rony, Hulk, Raquel, Bruno, ui, se eu esqueci de alguém aí, sinta-se abraçado, viu? Importante lembrar também que hoje tem estreia de Ariel Fernandes, diretamente da Argentina, da banda Crudo Harmônico, apresentando o Especial Express. Bem legal aí esse takezinho que ele vai trazer para nós. Espero que vocês curtam. Vamos então pro terceiro bloco aqui. Tommy Bolling com teaser. Elf, né? Que tem ninguém mais, ninguém menos que Ronnie James Dio, Dr. Feelgood, Killborn and High Hoods, Soft Machine, Bebop, Deluxe com Futurama. Vamos nessa aí, terceiro blocão, Raridades de 1975. Swallow my pride. Come with me, lady, give us a smile. Try to believe that it's real. Everyone. conversation seems you're the girl of my dreams. So what? So what? I've been making schemes in my poor head's dream. So what? So what? I do difficult songs and play the drums, twiddle my thumbs and I find the plums. Be quiet, bums, and I come from the slums. So what? So what? Well, I'm 11 in the blue and I beat up shoes. So what? This guitar does not lie. The great reception is not mine. The spotlight falls upon the fool who sings of love, and I so cool and calm and smiles. I play the clown and hero tone between the darkness and the dawn, deceiving light. This guitar does not lie. The great reception is not my achievement. The kiss that time's begun for me. Well, I'm on another stage, another page to turn a harsh pain to quantity. But I'm giving all my feelings to the things that I believe in. That's all I can do. This guitar does not lie. The great reception is not my achievement. Well, I'm waiting in the wings with all the strings and things to help me make music. Isso aí, 25 sons lançados em 1975, chancelado aí pelo Gastão Moreira, do Casa Gastão, sons obscuros aí, e mandar um abraço aqui também pro meu filho Theo e o Samuels, banda dele lá no Cidade do Cerro, em Minas Gerais, lembrando também da galera aqui do Churrascão da Daphne, na casa de Luiz Omar, estaremos lá sábado dia 20, estarei lá presente com o Luiz Omar, André, Léo, Ronaldo Pitanga, Márcio e todos os outros que estão presentes, né? Certamente estão curtindo aí o Panela do Rock também. Pra galera, os irmãos aí, né? Wagner da Loja Harmonia, Walter da Coreto, José Olino, lá de Cruz das Almas, o Marcão lá em Serrinha, o Cristiano também em Serrinha. E vamos dar seguimento aqui agora com um som aos mais progressivo, né, velho? Blocão, blocaço, Armageddon, ou Armageddon, se você preferir, com Kate Health, do Yardbirds e Renaissance, e Bob Caldwell, do Captain Beyond, Dog Soldier, da Argentina, Invisible, Goldering, da Holanda, e progressivo italiano, aí, Maxofone, Napolitano, Centrale e Premiata Forneria Marconi, fechando aí os 25 sons que o Gastão sugeriu pra gente, né? Então vamos nessa, rock progressivo aí pra vocês. On the horizon, on my thoughts. What could that be? The silver light flies faster than at first. And I don't know what it will bring. And I don't know what it may be. And when it falls through the starry sky, I know it falls for me. Through the starry sky, who knows ci bevi su e nessuno piange, anche il prete non finge più. Basta che il racconto sia biondo più che si può. Nel granaio pieno c'è la vita e altrove no. No, c'è un paese al mondo che misura un'enormità, alto, lungo, largo, senza ladri di verità. Cresce nella mente su radici di parità. C'è un paese al mondo Listen, man can listen, yeah. Tommy Warren was the best man. And Franco del Prete, Jules, and James Saxophone, yeah. No problem. Sex. chance to heal our battle wounds. We photographs of Big Fat Mama, the chocolate kids arrived to feed us full of good intentions at that. Vambora então fechar aqui a minha participação nessa volta do Panela do Rock. Eu espero aí que você tenha gostado. Vamos trazer uns sons mais modernos aqui. É importante lembrar, na sequência, que tem um especial express com Ariel Fernandes, da banda Crudo Harmônico da Argentina, grande parceiro. compactua com as loucuras do Panela do Rock. Então, uns sonzinhos mais modernos aqui para vocês. Tem lançamento da Nesting Loaded, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É, Daisy Jones, Velvet Rush, música nova do Robert Plant, Chevrolet. É, Nitro, música nova também, Caranguejo, lá de Porto Velho, Rondônia. Tio Rock de Salvador, Luz dos Olhos. Augustus, aqui da Bahia também. E Sakura. É, fechando aí a minha participação, espero que você tenha gostado. Participe lá pelo Instagram, Rockpanela13, deixe sua opinião, sugestão. E vamos nessa. Na sequência, tem o Ariel Fernandes e a estreia de Especial Express. Fui, abraço, até a próxima. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. dancing for the peace with the real sunrise. When the day is gone, when the day is gone. We'll be right back.

Poderia ser o que quiser, poderia ser o meu rapaz. Ouça, ouça aqui. Poderia a suavizar, poderia a se libertar. Eu e você, eu e você, eu poderia ser fatal. Eu e você, eu e você, nunca nos faria mal. Você, você disse, você, você disse, nunca amei igual. Você, você disse, você, você disse, sou o ideal. Hoje eu estou feliz. Buenas, buenas, acá estamos empezando el primer programa de Special Express. Gracias a la invitación de Robert Coelho, no me voy a cansar de agradecerle estos en cada programa. Y bueno, obviamente nos precede el panel Ado Rock, el programa ya famoso en Brasil. Y bueno, están 22 repetidoras que les voy a nombrar en un ratito. Así que Bueno, un gusto estar acá. El abrazo para Robert. Y bueno, vamos a compartir un poco de rock, de música no tan escuchada. No repetir tanto lo que siempre, los clásicos de siempre, pero sí música buena, música de bandas internacionales, tanto de esta parte del continente. Acá estamos hablando desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, voy a nombrar un poco a las radios. Son 22, porque bueno, nosotros si bien arrancamos los domingos, hay repetidoras, no solo en Brasil. Así que vamos a... las voy a nombrar en este instante. Alfa Rock, Salvador de Bahía, Arpoador, Rock Radio Osorio, Río Grande do Sul, Brava Rock, Angra do Rey de Río de Janeiro, también Cabal Radio de Río de Janeiro, Fanáticos del Metal de Uruguay, o de Neado Rock, de Lensua o Lencois, no sé cómo le dicen, Bahía, Over Rocks, Campiña, Sao Paulo, PBH Cabo, Portobelio, Rondonia, Radar Alternativo, Lauro de Freitas, Bahía, Radio Alta Frecuencia, Sao Paulo, Radio Interesante, Maringá, Paraná. Bueno, después seguimos con las otras porque vamos a escuchar música ahora mismo de nuestro país, pero tiene que ver con Brasil, porque esto fue cuando Papo Norberto Napolitano, nuestro guitarrista número uno de la Argentina, él se encontró con Alejandro Medina, de ex Manal, ex Pesada Rock and Roll, y querían armar una banda. Bueno, armaron Aero Blues con el baterista que estaba ahí, lo tenían ahí a mano, muy buen baterista, como es el señor Rolando Junior Castelo. Y bueno, sacaron su única placa titulada también Aero Blues, y también demostraron un estilo muy personal, un rock pesado, progresivo, podría llamarse, muy recomendable de escuchar. De ahí, de esa placa misma, vamos a escuchar el tema Sophie 4, que es instrumental, por Aero Blues. Bueno, ahí pasó entonces Aero Blues, la banda de dos argentinos y un brasilero, del 77. La única placa, porque bueno, después problemas en contexto militar acá en Argentina, se volvió, no podía ni salir de la casa prácticamente, así que se volvió el baterista Rolando a Brasil. Bueno, quedaron acá con otros proyectos Papo y Alejandro Medina. Bueno, antes de continuar, quería agradecer a nuestro oficiante principal, el único por ahora, que es PC Computación. Es una empresa de informática de acá de Buenos Aires, Argentina. Las redes son Instagram, P de personal, SE.computación, PSE.computación. Y bueno, en el Facebook también lo encontrarán como PSE.oficial. Bueno, el número para que la gente de acá lo encuentre, ya que se manejan por AMBA, sería 11-5929-5572. Así que bueno, le agradecemos por estar acá acompañándonos de esa computación. Y vamos ya mismo con más música. Gary Moore lo conoce mucho por la década del 90, que fue el furor del blues. Entonces, bueno, aún tengo blues, ese es su disco y su tema principal fueron hit a nivel mundial. Pero bueno, él venía del palo más del hard rock. En los 80 tenía su carrera solista con el hard rock y anteriormente había participado de Thin Lizzy, nada menos, la banda famosa del bajista. El bajista Phil Lynott. Así que. Pero bueno, eso no es nada. Cuando Gary Moore arrancó. Pasó. Él incursionó por muchos estilos en toda su carrera y arrancó con un rock, digamos, progresivo, con cosas progresivas y otras cosas. Así que vamos a escuchar el primer tema de su disco Grinding Stone, el tema homónimo Grinding Stone, por Gary Moore. Bueno, esto fue Gary Moore con Rolling Stone. Espero que les haya gustado. Tal vez no lo conocían, tal vez sí. Pero bueno, esto está en YouTube, lo pueden encontrar. Sigo nombrando las radios con las que nos van a encontrar. Para agradecerles también y para para tenerlos ahí presentes colaborando con Panela de Rock y esta emisión. Así que las siguientes radios, más o menos me quedo la mitad por decir, son Radio Libertas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, creo que es Radio Potrilla, Puerto Alegre, de Río Grande del Sur. Radio Rockmaster, Belo Horizonte, esta radio la escucho casi todos los días. Radio Rota 220, Río de Janeiro. Radio TV Joinville Web, de Joinville, esto es Santa Catalina. Rock Live Radio TV de Costa Rica, ahí tenemos otro país. Abrazo Costa Rica. Rock and Roll Old School Radio de Río de Janeiro. Rock No Piñeiro de Araucaria, esto es Paraná. Rock Ompe, Web Radio de Surubim, Pernambuco. Room Rock Music Radio de Sao Paulo y Seven Rock Radio de Florida, Estados Unidos. Así que un abrazo también a Estados Unidos. Y bueno, ahora la idea era hacer un bloque con música latina, otro internacional como el de que acabamos de escuchar, y ahora vamos con un bloque que es del siglo XXI, música más actual. Y bueno, por suerte, felizmente, vamos a escuchar un nuevo disco, vamos a escuchar un nuevo disco de Robert Plant. Ya sacó sus dos singles, y vamos a escuchar ahora mismo el primero de todos, que tiene un aire oriental, como suelen hacer, también supo hacer con Led Zeppelin. Este tema, ya les voy a decir el nombre, que lo tengo acá, Everybody's Song. Vamos a escuchar Everybody's Song con Robert Plant, nuevito. I can't wait forever. esto fue Robert Plant con su último single. Bueno, en realidad hay otro más, que es otro tema lento, pero bueno, este me gustó mucho. Y bueno, ya todo llega a su fin, así que vamos a seguir agradeciendo, bueno, a Debbie, que espero tenerla pronto acá en, compartiendo un bloque, una banda under seguramente. Bueno, en este momento es el bloque de sorpresa, que realmente acá podría haber una banda under, pero bueno, no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer realmente. Por eso ahora voy con una banda como una banda de culto, ¿no? Que no es conocida, bueno, sí es conocida, pero en su momento fue exitosa, tiene varios discos. Se llama Juicy Lucy. Bueno, es una banda inglesa de blues rock, y vamos a escuchar ahora mismo un tema que me gusta mucho del segundo disco, que se llama Oh Pretty Woman. Así que bueno, los dejo con esto. Hasta la próxima. Gracias. Dumb.